Alfa Taquilo, decolador 16, controle 1, nave decimal 35, com voo. Alfa Taquilo, contato radar, subo 270, saída PUCA. Aracaju, Aracaju, ou na área, posso autorizar, Jamo. That's correct. Radar set terminated. Call Aracaju 120.3. Call Aracaju 120.3. Thank you, Pascual. Salvador, muito boa tarde, o TAN 3193, Centro Quebec, Copa Galeão. TAN 3193, boa tarde, autorizado Galeão, nível 360, aerovia conforme o plano. Perfil de saída da El Leda Irume, decola pista 10, primeira curva direita, aciona o transponder 5423, frequência do controle em 119, decimal 35. 360, roda conforme plano, primeira aerovia para 9867, da EU, Leda, Irume, decola da 10, curva direita após o transponder 5423 e condor 10935, até 3193. Então, 3193, posicionamento correto, reporte pronto para o feedback e acionamento. Reportará. Afirmo 1964, desça para 2000 pés com 1013 padrão, livre LS X-ray, flap estabilizado. 2000 M3, livre X-ray, flap estabilizado, 1964. comando 20, chame centro Recife em 12545, alterno 2685. 545, 2685. Salvador, Chanel 6142. O Chanel 6142, Salvador. E boa tarde, por gentileza, nossa autorização 390, Recife. 6142, tem o pré-autorizado 350, copia ou aguarda uma nova autorização? Ok, copia 350. Sim, autorizado Recife, nível 350, aerovia conforme o plano, perfil de saída Puca, transição Caju, decola pista 10, primeira curva à esquerda. Aciona o transponder 5427, frequência do controle em 1, 19, decimal 35. Afirmativa, autorizado conforme, 350, conforme o plano, saída Puca Caju, da cola da 10, cola esquerda, transponder 5427, controle apenas 1935. Chanel 6142, cortejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. É bom, canal, obrigado. Meio quilo, Serra Lima, prossiga. Ok, quilo, Serra Lima, Sony 01 no 41. Livre ascensão ao nível 090 na proa de Amã. Boa tarde, então 3154, informação Quebec. Fiz 154, identifique, chegada Mares, isso é 050. É o 50, o 3054. Pode voar de TAP? Autorizado. TAP, grato. Estabilidade avistando, voo 1964. 64, chame torre, 1995. 6285, 1964. Boa passa, torre. Bravo, boa tarde, Gol 1164, sinal X-Ray da 10. Gol 1164, livre pouso na 10, vento no 40 graus com 1-1-9, altímetro no 0 no 3. 1-0-1-3 e pouso na 10, Gol 1164. Aquilo chame centro Recife, frequência 1545, alterno 2685. Reporte para a descida. Solo 29, livre à direita, solo 121, decimal 1. Olha, 121, Gol 1164. Seu foco está aqui, André, siga. Zona 93, aguarde para o posto de estacionamento. Alô, falador, Gol 1164, ligou, pode ser. Gol 1164, autorizado, táxi via táxi Alfa e Juliette, posição 10. Informe depois da TAM, aguardando essa passagem para efetuar o posto de Alfa, Juliette, posição 10, esperando a Gol 1164. Quatro, vendo para a Dituna, descendo para 2.000 pés, 1013 padrão, livre LS X-Ray. Confirmando 2.000 pés, 1013 para a Dituna. Confirmado, livre LS. 3193 após a passagem do banho da Gorra Retaguarda, que prossegue para a posição 10, autorizado. Pushback acionamento, chame para o táxi. Olha para a posição da Gorra Retaguarda, só autorizado para o nosso táxi, 3193. Salvador, pelo Serra Lima, ponte dela. Seu Serra Lima, desça para 3.000, 3.013 padrão. Desça para 3.000, ajuste padrão, pelo Serra Lima. Sobre o Foco Lima, informe passando o Itapuã. O Serra Lima reduz para 180 nós. 180, reduzindo aqui o Serra Lima. boa tarde, é o azul 4-1-3, indo para Campinas, centro da Rondeu. Azul 4-1-3-1, autorizado Campinas, nível 320, aerovia conforme o plano. Perfil de saída da Euleda Motiva, decola pista 1-0, primeira curva à direita. Aciona o transponder 5441, frequência do controle em 1-19, decimal 35. Aqui é autorizado Campinas, nível 320, via aerovia da rota de volta do 1-6. Da Euleda Motiva. Preparado a reserva de curva pela direita, respondendo 5441, controle 1-19, posição 1, retornar a curva. Azul 4131, cotejamento correto, reporte pronto. 3193, autorizado táxi via parte principal, Índia e Alfa, ponto de espera, pista 1-0, chame torre em 1-18, decimal 95, ajuste 1-0 no 3, padrão. 3-3, ajuste de Alfa, ponto de espera, 1-18-95, 3-1-3. Romeu, Papa Tango, Romeu, Saulo Salvador, boa tarde. Autorizado, Juiz de Fora, nível 400, aerovia conforme plano, perfil de saída da Euleda Irumi, primeira curva à direita, aciona o transponder 5403, frequência do controle em 1-19, decimal 35. Tango Romeu, cotejamento correto, confirme o local de estacionamento. E o POV? Sente para estacionamento, chame torre em 118 decimal 95. Uma questão é a procura da festa 35, como eu compro aqui. 2000, autorizado de LF, X-Ray da 1-0, reportará estabilizado de posição nenhuma. Táxi. Salvador, Oxané, 6315, pushback de estacionamento no 03. Sente, Oxané, 6315, autorizado. Pushback de estacionamento, chame pronto para o táxi. Chama lá. Salvador, Oxané, 6142, para o push estacionamento. Confirma Xané 6142? Afirmo. Autorizado o pushback de acionamento, chame pronto para o táxi. Informou as boas da companhia, efetuando o push no 03. Afirmo. Confirma chamando o controle? 1-0-9-7. 0-9-7, identifique, chegada Bonfi, desça para 4.000 pés, 1013 padrão. 4.000 pés, chegada Bonfi, é pro Adjuna da presidência. Só tem a chegada ou no 097? 3-1 tem o ponto de espera. Não, Matheus, 3-1 na 3. Oi, o papai, vamos ver o meu foco na linha do litoral para cruzamento da Vistas do Lago da 317. Autorizado, após livrar, mantém setor de Estelamares aguardando para cruzamento através do 28. Afirmativo, após o cruzamento do especulado da 17, vai manter. Para o cruzamento do 28. 2, Papão Romeu, aqui do Serra Lima. Siga. Estabilizado no localizador. Gente, é parte interna, Papão Romeu, aqui do Serra Lima. Cortará aqui do Serra Lima. O Kilo, Quebec Serra, você é? tranquilo, que é MEC Serra, autorizado, Serra 9, papapá, decola pistão no 7, curva à direita, restrita 1000 pés, corredor axé, aciona o transponder 0123 e chama o controle de após em 1, 19.35. Até 1 quilo Quebec Serra, cotejamento correto, confirma o local de estacionamento POB. Gente, para estacionamento, chame torre em 118.95, ajuste no 013. Para o táxi, né? A 6315, 6315, autorizando o táxi. Via Taxway Indy Alpha, a ponto de espera, pista no 0 como número 2, chame torre em 1, 18.95. Fala Salvador, boa tarde, 131-54, boa tarde, prossegue o táxi via Taxway Alpha, reporte antes da Juliette. Alpha, antes da Juliette, 3154. Guardião 01 está retornando sua apoio, Salvador? Tá bem, mas já vai retornar para Salvador. Fechame torre agora em 1, 18.95. 1, 18.95, grato, Guardião Verona. Ali, mantendo zero. Ali, mantendo zero, Taxway 19. Foxima, livre cruzamento, reporte livrando. Ah, sei lá, você pode andar livrando, vamos ver o Foxima aqui. 112 a bordo, Taxway 40, ao pé do Breia, quando autorizado. Presente, segue direto, Pátio do Breia. Afirmo, se autorizado. Já presente direto para o pátio do Greer, reparte na curta final, Guardião 01. Direto para o pátio do Greer, reparte na curta final, Guardião 01. Tudo Serra Lima, solo 45, livre à direita, solo 121, decima 1. Direita 121, direita. Pátio do Camaral, a 2, 3, 2, 4. Mantenha posição alinhada, Papa Tango Romeu. Juliette, posição 05 indicada. Gente, atento a Bianca, autorizado a Juliette, posição 3154. Salve, Kilo Serra Lima, na Delta. Kilo Serra Lima, confirme o local de estacionamento. Pode ficar, tá? Gente, prossiga o táxi via Taxway Alpha, reporte antes da Juliette. Táxi via Alpha, reporte antes da Juliette, Kilo Serra Lima. Salvador é o Gol 2009. Gol 2009, Salvador. Solicita o nível 200 para Ilhéu. Gente, aguarde de coordenação, temos que ser autorizado nível 240. 240, aguardando o gol. Por ingresso. Guião 01, no vento 140 graus com 89, altina 1012, a parte solo controlado. Como 012, patrão solo controlado, Guardião 01. Até o 050 ou 9. O Papatango Romeu será a próxima aeronave para decolar do aeródromo. Aguarda estimado 2 minutos devido à aeronave da outra pista na mesma saída. Antes de adesivos aí pelo. Ok, é positivo ou apelo? No 095. Decola 247, controle 19 decimal 35, bom voo. 935, obrigado. Faz alfa, ingresso, faz principal, reposta para ingresso na PEC 360. Isso, bom, 360, saída da Elfa. 360, 319. Vitor Linda Serra.com. Autorizado Serra Bravo Lima Papá, nível 240, via Whisky 42, a primeira do via. Saída Momo, transição VATAP, decola pista 17 com curva esquerda, Boys. Aciona o transponder 5444, frequência do controle em 119, decimal 35. Serra, cotejamento correto para acionamento, chame torre em 118, decimal 95. Iniciou a redução, acionário 6320 a 12 minutos. Kit livre acionamento, chame para o táxi. Oi, Salvador, boa tarde, Violetinha, 142. Para a torre. Posiciona 6142, ponto de espera. Gente, mantenha o ponto de espera 6142. Sou eu, o meu foco para Lima está visual com o local de pouso. É o Romeu Fox para Lima visual com o local de pouso. Gente, o Romeu Fox Lima. Vai chamar no final do CDA. Lima 315, mantenha no 0. 2, o nome é 142? Confirme o número 2? Afirmativo, ok, então como número 2 aqui, confirma quando está recebendo. Aguarde. Passando Romeu, livre decolar da 17, ventou no 40 graus com o 0, né? Temos três aeronaves na mesma saída, esse é o motivo das esperas. Não, tudo bem, eu só estou questionando como é que está recebendo aqui a nossa transmissão. Valeu, 5. Ok, obrigado. Via Golf 677, perfil de saída da EL, transição coral, decola pista 10, primeira curva à direita. Aciona o transponder 5445, frequência do controle em 119, decimal 35. Autorizado de alvo, vinda 200, conforme a rota do plano de voo, Golf 677. Decola da pista 10, saída da EL, transição coral. Curva à direita, 5445, transponde, controle após 19935, Golf 2009. Golf 2009, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Gente, reporte pronto, por favor. Que o Serra Lima chame torre em 118 decimal 95 para o cruzamento. Próximo para o pushback acionamento, 2902. Sente 2009 autorizado, pushback acionamento, chame pronto para o táxi. E pushback acionamento, porta táxi, 2009. Reporte livrando. Devido a aeronave decolada da outra pista, mantém posição alinhada, estimado 1 minuto e meio. Está na posição, hoje é a minha 6 a 1. Tem frequência livre para estacionar. Meia desce para 4.000 pés, 1.012. 4.000 pés, 1.012, vou 9.000. 6320, estabilizado. Não loque, senhor. Cenário 6320. Gente, ajuste agora 1012, completo o LS, chame torre 11895. 6121895, cenário 6320. 1097, desça para 2000, está livre LS, ajuste agora 1012. Continuando a redução, descendo para 2000, autoridade LS 1097. 620, reparte externo. Repartar externo, cenário 6320. 6142 ali, mantendo 0. Mantenho, chamei 6142. Olha, o Romeu Fox está aqui na repetida de buraco. Vai seguir com proa norte. A gente segue via litoral. Litoral norte, o Romeu Fox cima. Não, vai com proa norte, autorizado. Vai ingressar no corredor para pegar proa de rotatória. A gente na nossa escuta reparte rotatória, Romeu Fox cima. Afirmativo, meu comando. Pode dar a rotatória para a posição da frente. 6315, decolador 53, controle 1, 9, decimal 35, bom voo. 935, boa tarde, Renato. Platão Kilo Quebec Serra, decolador 53, controle 1, 9, decimal 35, bom voo. 935, curado. CMA 0 da EL, CMA 35. Controle de Papatão Kilo Quebec Serra. Kilo Quebec Serra, no meu pé, no corredor Axé, em 4 no farol da barra. Autorizado, solicita 2 km direto morro. Autorizado direto morro, porém mantendo 1000 pés até o travesso para lá baixo. Mantém os corredores então, o quilo que está aqui errado. É 320, vento no 30, graus com 9 nós, altímetro no 0 no 2, aguarde pista livre. Bloqueio externo, cenário 6320. Guardando pista livre, cenário 6320. 4000 pés, voo 966. 966, pista para 2000, 1012 permanece, livre LS X-Ray. 2000 pés, livre LS X-Ray, 1012, voo 966. Metro 10 no 2. Ciente, livre pouso. Tá ciente da aeronave. Cenário 6320. Cenário 6142, decolador 55, controle 1 na nave decimal 35, com voo. Cenário 35, boa, senhor. Detalhe de gente alfa até o ponto de paradão 10, quando pronto 2295, 1012, gol 2009, boa tarde, bom trabalho. Na rotatória, Romeu Fox Trot Lima. Gente, informa a intenção. Repouso no 37, meu comando. A gente mantém o setor norte, aguarde a autorização para aproximar. Afirmativo, vamos até a rotatória aqui, meu comando. Torre Salvador, gol 1097, estabilizado, com embaixada travada, sinal da 1-0. Gente, gol 1097, continua a aproximação, número 2 para pouso, aeronave à frente está a 1 milha da cabeceira. Afirmativo, ciente, no 097, guardando. Salvador, boa tarde, gol 2009. Gol 2009, mantém o ponto de espera. Mantém, gol Azul 431 autorizado, se tiver questionamento, chame para o TAC. Autorizado, reportará. 6320, solo 57, livre à direita, solo 121, decima 1. Livre à direita, no 221, né? Thank you. tarde, é o voo 976. 976, boa tarde, Guarda. Por gentileza, se puder coordenar o nível 400 para o Rio de Janeiro, agradeço. Aguarde, voo no 796, nível 400. Obrigado. Salve Salvador, Oceanerva 320. Oceanerva 320 autorizado, táxi. Meu táxi foi Alfa, repórter antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, Oceanerva 320. 3625, segundo. Obrigado e boa tarde. Quebec tem autorizado 2500 para o Edmundo em São Paulo. Tango, o papá papá está dando tanto para o derrotatório. Estabilizado, bom lado, minha mesa. Torre, Gol 966. Gol 966, Torre, 1-1-8-9-5. 2-9-5. Falando 0, Gol 2009. 097, possível táxi, táxi foi Alfa, repórter 7 da Juliette. Salvador, boa tarde, Gol 1966. Baixo trabalho. Só um bug da companhia iniciando a rolagem na piscina 0, ok? Gol 966. Gol 966, continua a aproximação, aguarda a piscina livre. Um bug da companhia iniciando a rolagem. Confirma como recebe a torre. Ok, agora sim, 5x5, estou aguardando. Bastante da Juliette. Bota a sua direção, 0-9-6. Oceanerva 6327, ingresso Juliette, posição 06 indicada. Ingressa e vai para a posição 06, Oceanerva 6320. Correto, Oceanerva 6320. Bona 097, Sigur Boisa Bianca, via Alfa, Juliette, posição 04. Confio para o 097. Mantenha antes da Juliette, no 097. Mantenha antes da Juliette, no 097. Bônus 796 na escuta? Reposto na 10, bônus 96. Voo 2009, decolado 00, chama controle 199-35, bom voo. Obrigado, Gol 2009. O controle Salvador é o Gol 2009. O mantém a prova da rotatória, a parte de recepção na final da 1-7. O meu Foxtrot Lima na escuta? Na sua escuta, está na ligação final 1-7. Tem quanto código pouso direto no 4-5 EBTA? Para livrar a prova da cidade. Gente, o meu Foxtrot Lima reporta na final para o 4-5. Ah, sim, mas eu vou ter na final 4-5. O meu Foxtrot Lima. Está com 1-1-9 a bordo, 4:35, ao sistema Ribeirão Preto. Que é a Bravo, meu papá. Gente, azul 4131 não autorizado, tá? Via taxi de Alfa, ponto de espera, pista no 0, chame torre em 1-1-8-95, ajuste 1-0-2. Índia e Alfa, ponto de espera pronto, 2-9-5-3-2, ajuste 4131, obrigado, boa tarde. Lagou no 0907, atento ao táxi do Embraer da Azul, autorizado ingresso Juliette, posição 04 indicada. Afirmativo, Embraer, táxi pelo 04. Paulo, boa tarde, Gol 966, Livron. Gol 966, boa tarde, possível via Alfa, repórter antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 966. Gol 796 na escuta. Vou chamar agora o centro Recife, 125.45, sua alterne 126.85. Recife 2545, alterna 126.85, 6142, obrigado. Gente, Alfa Tango Tango, reporta na final da 17. Trote Lima na final para o 45, reporta quando em solo controlado, vento 140 com lógico. Reportará solo controlado, Romeu Fox Brasileiro. Ponto Cargo no 0.1, Azul 4131, boa tarde. Azul 4131, boa tarde, Aninho, mantenha no 1-0. Aninho, mantenha no 0431. Correção ao 03, chama controle em 119.35, bom voo. Senado. Alfa Tango Tango livre pouso no 7, vento 140 com 9. Para o nível 240, não seja bom, transição VATAP. Como VATAP subindo 2-4-0 direto, 20-30. O 2009 pode aprovar coral? Exato, direto coral, gol 2009. Direto coral, gol 2009. Próximo é Juliette, o 966. 966, ingresso Juliette 09. Juliette 09, 966. 4131. Tem 4131, só uma aeronave está realizando o cruzamento do aeródromo, decolou da 197, mantém a posição agora. O meu foco para cima, solo controlado 04, de frequência, uma boa tarde. Pro 131 no livre decolagem, piso no 0, vento 140 com 8. 40 com 8, quatro. Alfa Tango Tango Solo 05, confirma parte 4. Gente, livrando a direita, taxi até o parte 5, não consigo de frequência. Plano 796, prossiga. Plano 796, galeão autorizado, coordenado nível 400. Decola da pista 1-0, com primeira curva direita, subida da El, Leda e Irumi. Em Irumi, decesta per November 857, sai conforme a rota. Aciona 5452, 119.35, controle. Estado da Leão 400, decola aberto, curva direita, na da El, Leda e Irumi, decesta per November 857, após rota, com a de voo, Santos Moreira 5452, controle após o 935, gol 1-7-9. No 796 da Gol correto, chama pronto, puxa o acionamento, gate no 0. Para pronto, 1-0. Ainda negativo, vou direto mais. Departure Azul 4131. 0, decola da pista no 0, com curva direita na subida da El, Leda, Mótimo. Em Mótimo, intercepta Pêsulo 1-0, até por base e após a Pêsulo 1-6 e segue conforme a rota do plano. Aciona 5476, 119.35, controle. 30360, decola da 10, curva direita na da El, Leda, Mótimo. Mótimo, intercepta por base e depois a Pêsulo 1-6 e vai seguir conforme o plano. O transporte 5476 e o controle 119.35. 6331, da Eoli da Motiva, peso 1-0, após por base. O sente foi correto, chama o pronto para o estacionamento. Positivo, lá é o da Eoli da Motiva, peso 1-0, depois até por base, depois do peso 1-0. Vou chamar quando pronto, o Chanel 6331. E o Conte? Padre. Controle Gol 2009, poderia soletrar por gentileza? Padre, vamos confirmar a posição com o controle de Alfa. Azul 4462, está autorizado da presença direto do Duna. No ideal 6, se você está para 3 no pé, o primeiro no 0, 1 ou 2. Está presente com a Duna, no quadro ideal deve ser 3 no pé, com a 0 ou 2, Azul 4462. Voando Yukov, voo 2009. Já conseguiu a posição? Voo 2009. Afirma. Solo Gol 1796, solicita acionamento na posição posterior pushback. Seis estacionamentos, chame pronto para push, 1796. Chamará para push, 1796. Passa a ordenação com o centro de recife. Pode ser, sim. Com o Vitor Índia Serra da presença autorizada direto do Lapa. Já presente Lapa, Serra, obrigado. Agora o pushback eu vou no 796. Livre push no ataque no 796. Ou 2009, chama agora o centro Recife 125 decimal 1 ao término 133 decimal 25. Controle Gol 2009 de altercida. Centro Recife 125 decimal 1 ao término 133 decimal 25, Gol 2009. 251-209, boa. Gol no 0, desce para 2000, ajuste no 0 no 2, reportará estabilizado, 4462. Alpha 160 Azul 4131. Search Azul 4131. Azul 4131, over the port. Zout Alpha 160 Azul 320 Azul 4131. Remain this frequency. Hey. Contact now, Mr. Center, 125.1, Mr. Nego, 123.25. Contact now, Mr. Center, 125.1, Mr. 123.25. Chama agora o centro Recife, 126.0, alterne 128.8. 796.